Olá, leitores de blog. Reflexão de hoje: não há nada que nos separe de Deus. Texto bíblico, Romanos 8, de 38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a reflexão é a seguinte: como está escrito, não há nada nem ninguém que nos separe do amor de Deus. João diz em uma de suas cartas que Deus é amor, ou seja, o amor de Deus, o amor é fundamental no caráter de Deus. Esse mesmo amor foi demonstrado em Cristo Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo naquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos leitores, essa foi a reflexão de hoje. Boa semana para vocês, que Deus esteja abençoando. Até mais.